Chama. Sou negro, gato, vagabundo, sou solidão. Não posso te salvar de mim. Me dê a mão, o seu amor é ácido, doce do bom. O drink já é o décimo. Já tô doidão, bagulho é fazer um sexo. Sem coração, viver de amor sem nexo. Percepção, desculpe este meu hábito. Um passional, amante bobo e diabólico. Você era não. Moço, eu fiz isso pra ti. Os caras da boca perguntou quem que ia sair. Não sei de quem que é essa boca, mas se fosse minha, nós nem tava aqui. Nós tava era em outra, prefere cantor, bandido, garoto. Se tapa na bunda é carinho. Jenny Joplin da voz nunca ainda chupa essa boca. Sabor de boldinho, não pode dar sopa. Flow juice, sou suco da polpa. Tô juice na boca do lixo, tomam com açúcar. Não se preocupa que Deus e o diabo são dois chamanzinhos. Baby, me ama, me chama, me xinga e me chupa. Aí diz que é minha culpa, diz eu sou filha da puta. Liga pra mim. Meu quarto é parte do meu mundo, em expansão. Às vezes quero um céu azul, às vezes não. O seu amor é plástico. Algum artista de internet tão robótico. Decepção, não tente se salvar de mim. Porque você não cola em mim. Seus ex são só cadáveres que vivem música à procura de um intérprete. Porque você não cola em mim, desculpe, estou sem alibi, mentiras de internet, saudades dos seus nudes no direct. Essa porra é bad, eu era solidão, lendo a conversa depois do tesão.